que a Bíblia diz que eu tenho. Sou o que a Bíblia diz que eu sou. Não vou viver à margem do que as pessoas dizem a meu respeito, não. Eu fui adotado em Cristo, por isso clamo